524 da APA Cristã, Cristo pensa em mim. Abra sua APA Cristã no 524 e louvemos ao Senhor. Através da tempestade, em qualquer calamidade, me consola esta verdade, Cristo Jesus pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, nessa luz, muitas teu desejo fosse ousado e amejo, nisto pois eu tudo vejo, Cristo Jesus pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, nessa essa luz, muitas Jesus encontro abrigo, Cristo Jesus pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, nessa essa luz, pois Cristo pensa em mim, com grande amor sem fim. Caso